दिल्ली बस स्टेशन में टैक्सी कब से है? Boa tarde, acima de identificação, autorizado a chegada Mari, direção 070. 070, tá, 3209. Chinema 140, Recife, 125, decimal 45. 12545, 6140. Juan, helicóptero 500 pés, ok? Se for parou no meu pé, chama o controle 119, decimal 8, esquilo de lobo, bom voo até regresso. Patrulha 198, graças. O esquilo de lobo solicita retorno para Salvador. Esquilo Zulu, dá presente, curva à direita, vai efetuar a base pela direita para 17, reporte girando. Autoriza todos da 35. Confirmo, o Esquilo Zulu. Recondiciona a 35, autorizado. Reporte já na final da 35. Vento 140 graus com 09 nós, o Esquilo Zulu. 140 com 09, o Esquilo Zulu. Alguma pane, o Esquilo Zulu? Não, estou ali o manifesto ali aqui. Entende. Gol 177, 148 no POB, alterna com fins, 2 horas e 10 para o táxi. Ponto espera 1895, 1015, o ajuste tem um voo no 1777. Ok, ponto espera 1895, 1015, 177, bom trabalho. 0 graus com 09 nós. 941, desce 4 mil pés com 1015. 4.000, 1015, 941. Então, Juliette Serra, reporte para o Itapuã. Pode considerar no farol de Itapuã. Estou a uma milha. Azul 4033, decola os 25, controle 119, decimal 8. Tem um bom voo, bom dia. 198, Azul 4033, obrigado, bom trabalho. Gente, hotel Juliette Sierra vai prosseguir direto ao pátio, confirme? É, vai para o pátio 4, a possibilidade de fazer o pouso pela 17? Tem um pouso pela 17, então dá presente, vai cruzar a final da 10 e vai efetuar a base pela direita para 17, hotel Juliette Sierra. Juliette Sierra. Torre, boa tarde. É o gol no 777, pode esperar da 10. 077, a linha decola, pista 10, vento 140 graus com 09 nós. A linha decola, pista 10, 77. Esquilo Zulu, solo 25, à esquerda até o pátio 4, reporte para regresso. Esquilo Zulu. Dois mil pés, autorizado LS, 75240, porta arada, autorizado. 3216, reduz a 2209. 2209. O meu Oscar, pronto, cópia. Mil pés, decolagem no 7, curva direita, Xé 119.8, a torre em 118.95, 0153. Quer ver com a torre? 1895 prossegue, tem um bom voo, Kilo Romeo Oscar. 060. 070-3206. Está girando base da 17, baixada travada. Sim. Norte, Hotel Juliette Serra, autorizado pouso 97, o vento 140 graus com 109. Juliette Serra. Meu Oscar, Gabi, vai funcionar aquele táxi. Serra, torre, confirma equipamento de gestão, Dolphin. Afirmativo, o Dolphin N3. Certo. Serra. 77, Decolos 28, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 78, grato, bom final de semana. Igualmente. 5240, tá visual. 5240, complete a aproximação, chame torre, 98, decimal 95. Cuidado sem cabo. Com 1941, no 10.000 pés, está autorizada a final em NS, reporte estabilizado. É confirmando 2.000 para o 941? Afirma. 2.000 autorizado, 941. Salvador, boa tarde, este é o gol 1-1-1-7. Gol no 777, contato radar no 320, saída da El. A da El. Obrigado, confere. No 4076, prossiga. Gente, a sua identificação prossiga na chegada, descendo ao nível 070 do 4076. Controle Objeto 6721, bom dia. Objeto 6721, bom dia. A sua identificação autorizado a chegada a mar, descendo ao nível de voo 060, direto TAP. 060, foi de TAP. 08 nós, ajuste no 0 no 5. E o depósito, trepa. Terra no solo, os 3-0, confirmando parte 4. Livre à direita, para parte 4, até o Juliette Serra, frequência livre estacionar, então bom dia. Gente, prossiga pelo litoral 500 pés, o meu Oscar Bravo, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Jorge Cabral, acione o transponder 0222 e confirme o POB. No 4033, some Recife no 25 decimal 1. 125 no 5, azul 4033, obrigado. 1251. 1251, azul 4033. 3216, prossegue 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. 2015, chamará o estado no localizador. 3216. Sanguíneo, já prossiga. 060, sanguíneo. Estabilizado, 941. No 941, complete a aproximação, chame torre, no 98, decimal 95. 895, boa tarde. Boa. Jet 6721 prossegue 3 mil pés com 1015. 3 mil, confere 6721. Controle Salvador, está passando por Jet 6721, proteção até o 35. Zero no solo, 32, direito 1219, solo, bom dia. Direito 219, 5241, bom dia. Torre, boa tarde, gol 941, baixou e travou na final da 10. Controle, papapá, mas já chamei a mantena sobre voo em troca. Gente, meu. Porta triple, Alfa, Índia, porta 1. Alfa Índia, portão 1, 5240. Ingresso e porta cabeceira 17, pronto para decolagem, Romeu Oscar. Gol no 777, chame Recife no 25 decimal 1. 251 no 777. PLB, pessoas a bordo, gentileza. Boa tarde, aciona identificação, autorizado a chegada Mari, decimal 060. Mari 760, gol 74. Juliette Romero está autorizado na escuta do controle. Autorizado na escuta do controle, Romero. No 4076, prossegue 4 mil pés com bequim. Segue descida 4 mil pés, ajuste 1015. 941 no solo 36, livre direita, chama solo 121, decimal 9. 219 no 941. Solo, solo Salvador, gol 1941. 941, reporte antes da Juliette. Porta antes da Juliette, no 941. Reporte por aqui. Por aqui, Roberto Cabral. Juliette 6721, desce 2 mil pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2000, 6721. 0, tráfego avistado, 150 com 09 ao vento. Leve ponto, está 32, 09. Como é que você ali mantém cabeceira no 7? Ali mantém no 7, CR. Quilo Romeu Oscar, decolar 237, 119, 8, bom voo. 19, 8, Oscar. Controle Salvador e Papatango Kilo Romeo Oscar. Papatango Kilo Romeo Oscar, prefira corredor S no meu pé, reporte no farol da barra. Reportará no farol da barra, Romeo Oscar. Afirmativo, imortal. Só aí. Salvador é o 3144, formação O. 3144, acione identificação autorizada à chegada Mari, direção 070. 070, Mari. Fernando Cabral para ingresso no circuito, torre número 8, decimal 95. 3895, Fernando Cabral. Solo Salvador, né, 741, tá com 153 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, eu tenho um pouco de corpo de análise. Confirmando 350, 156, confins. 153, 3 horas e 50 e com 153, ciente, quando espera, chame torre 118.95, ajustado 1015. Ciente, ajustado 1015, chino, pode esperar, chame torre 119. 718-95, Web, 674. Afirmativo. O Gol 941 vai aguardar a passagem do tráfego da Web. Seu portão é o 612, após o Web está livre ingresso. Após o Web está livre para o 612, no 941. De piscina 7, o vento 160 graus com 08 nós, atenta estreita turbulência do R2 da tanque, acaba de tocar o solo 10. André 12 no meio no solo 40, livre à direita, chama o solo 12, decimal 9. Impressionado, obrigado. Muito boa tarde, eu tava 32 no meio, livrou? Então, 32 no meio, boa tarde, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, obrigado. Salvador Web 674, próximo ao ponto de segurança 10. O objeto 6741, alinha e mantém cabeceira 10. Sente ali, mantém, está 10, 6741. Quebec Zé, decolado aos 40, 109.8 é o controle, bom voo. 109.8, obrigado. Boa tarde, aqui no Quebec CA. No Quebec CA, prossiga. Decolado 17, cruza 800, exceção para 1000. Quebec CA, prossiga corredor Axé no meu pé. Cheque o transponder. Axé, meu pé, aqui no Quebec CA. 6741, bem livre decolagem, pista 10, o vento 150 graus com 099. Gente, livre decolagem, ajustado 6741. Torre Web 6721, boa tarde. Webjet 6721, boa tarde, continua aproximação, altímetro no 0, no 5. Informa o banho da companhia, iniciando a rolagem de cabeceira no 0. Já embaixo travado? Positivo. Gente, aguarda apenas a autorização de pouso, informe também um tráfego, um helicóptero Robson 44, vai aproximar direto a cabeceira auxiliar, sem interferência na sua aproximação, ok? Paciente, vai sair do... O Romeu Oscar Bravo aproxima direto cabeceira 17 ou Pato da Bata? Pato da Bata. Gente, Vicente, avisou com o helicóptero, informa um tráfego urbano da Webjet a 5 milhas agora aproximadamente. Reposto no solo da bata controlada, agilizando, sem interferência com a final da 10. O vento no 50 graus com 09 nós. Eco Tango Índio, está agora 5, 7 milhas para o leste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Ilhéus, 120 décima onda, bom voo. Solo Salvador, boa tarde, o trip 5267, se está ótimo. 5267, protocolo. Afirmo, 5267. 400 autorizado com fins. Decolagem no zero, direita da Euleda Bridge, após Bridge a Pesolu 16. 1198 5031. Cliente autorizado com fins, nível 400. Decolagem no zero, cor direita, saída da Euleda, após Bridge. Interceptar Pesolu 16. 119, decimal 8, controle, acionado 5031, 5267. 5267, chame pronto, puxa isso no mar. Chamará. Fica bravo, considere só os 430, sequência livre no corte, grato, até a próxima. Da barra, que eu preciso ali da regressa. Regressa, ó. Controle o papapá. Mike Jett Romeu, lutando através do parque de Vitor Sul e do CAB. Autorizado, vai manter sobrevoo próximo ao São Rafael, entre São Rafael e a Chefe. Confirme, vai manter a presente posição, Maxilete Romeu? Vai se aproximar da proa 60, mais uma meia milha. Ficará na escuta permanente do controle, com 500 metros, continuando ao tráfego. Está autorizado, Maxilete Romeu, escuta do controle. Escuta, Romeu. Proteção final de 0406. 4076, complete a aproximação, chame torre no 8 decimal 95. Afirmativo. 4076, bom dia, na sinal longa. Afirmativo azul 4076, altímetro no 0 no 5, quanto à aproximação. Já embaixo travado? Ainda negativo, chamar lá. Quando baixar travado, azul 4076. Dois, meu tá livre lento, vou transitar 74. 3144, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. 3.000 pés com 1015, 3144. 3, o objeto 6.200. O azul 4076, para informação, temos um helicóptero a 500 pés à direita, aproximadamente aí do marcador externo, ok? Sim, segurança. São Robson 44. Daqui. Através do farol da barra, o Quilo Quebec Serra. No Quebec Serra, frequência livre até o regresso. Confirme. Frequência livre até o regresso. Obrigado, frequência livre. Father, open the departure web, Jet 6-4, welcome to classify direct speed up. Standby. Standby, 6-4-1. Azul 4076, tráfego listado, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 190 nós. Pouso 4076, pista no zero. Bravo Inter Romeo, squawk identity at my arrival, descent at level 050. Okay, identity, descent to the flight level 050, my arrival, Papa Bravo Inter Romeo. Bono 754, informa um helicóptero do sindicato do externo, mantendo 400 pés, não interferindo na sua aproximação. Chame torre, nona 8, decimal 95. 8, 9, 5, 7, 4. Jet 6741, call receive center, frequency 125, decimal 1. Jet 51, receive web, Jet 6741. 144, prossegue 2000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. 3144, chama estabilizado, 2000 pés descendo. São Salvador, gol 1754. Gol no 754, curto na aproximação, aguarda pista livre, o time entrou no 0, no 5, Embraer Azul acaba de tocar o sol, já embaixo travado? Baixar travado, 754, na linha externa. Afirmativo, aguarda apenas a pista livre. Para informação de tráfego, tem um Hobbs 44 mantendo 400 pés à direita do marcador externo, ok? 7474. Controle Salvador, Juliette Quebec Hill. Juliette Quebec, não prossiga. 2 minutos para o lançamento, senhora. Pode para o lançamento. Já no Weber Alpha, qual fim o trânsito pode estar alocado? 01 no 54. Cinco sete dois oito, cópia. Recife autorizado, 330, Aperuísque 58, decolagem 10, esquerda, Uca, Aru, 1 no 98, 5044. 1909. 200. Controle 5044 no transponder web, 5728. Chama pronto web. Sete. Salve, Salvador, muito boa tarde, Azul 4-0, 7-0, Brasil, Santa Escuta. O Azul prossegue, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, com a Juliette. Líder, Juliette, cópia. Confirma o POB. Axé, 17, curva direita, 19-8, controle, a torre em 18-95, 0-1-0-5. 4, complete a aproximação, informa o helicóptero nas proximidades do externo, mantendo 300 pés, não vai interferir na sua aproximação. Torre, no 8, decimal 95. Chama a torre, 2895, obrigado. 5, o transponder, Juliette, em Azul, chame a torre, 118.95. Azul 4076, seu portão número 2, ingresso na Índia. Na Índia, portão 2. Tango Zulu, já acionado, pátio 4, confirme o POB. Afirmativo, único a bordo, é porta do ponto, espera táxi Oscar. Tango 3144, na escuta da torre. Positivo. Tango 3144, o time entrou no 014 agora, número 2 na aproximação, toma o tráfego do helicóptero.